Esta é RVM, operando em ondas curtas, 31 metros, em 9.665 kHz, 49 metros, em 5.940 kHz. RVM, com transmissores irradiando 10 kW de potência desde o alto do Morro das Antenas, Rua do Empreendedor, bairro Lídia Duarte. Estúdios localizados na Rua Joaquim Nunes, 244, Centro, Camboriú, Santa Catarina, Brasil. A Rádio Missionária do Brasil. Continue ligado, vem aí a próxima atração. A partir de agora, você ouve o programa Alvorada Sertaneja. Alvorada Sertaneja. Alvorada Sertaneja. Alvorada Sertaneja. Apresentação: Claudine Silva. Programa Alvorada Sertaneja, agora no seu rádio. Alvorada Sertaneja. Alvorada Sertaneja. Alvorada Sertaneja. Alvorada Sertaneja. De mais um programa missionário. Mais de 3 décadas evangelizando o Brasil e o mundo. Até a nossa próxima programação. Você sintoniza ZYE 890, ondas curtas, 31 metros, 9.665 kHz, e ondas curtas, 49 metros, na frequência de 5.940. Sistema Gideões de comunicação, Rádio Voz Missionária, a Rádio Missionária do Brasil. A música de hoje. Existem dias na vida que tudo que você quer é ouvir uma boa música. Reflexões e mensagens que acalmem seu coração e te tragam paz. Existem dias que tudo que você quer é apenas se descontrair e rir muito. Existem dias em que você quer ficar bem informado e saber tudo o que acontece no mundo. E aqueles dias que dá vontade de ganhar um presentinho. É bom, né? É por isso que todos os dias nós estamos aqui, pensando e trabalhando para fazer o melhor para você. Rádio Voz Missionária. 24 horas no ar. A rádio que toca você. Atenção para o top de 5 segundos. As melhores músicas estão aqui. O tempo de Deus não é o meu tempo. O melhor da música gospel. O meu alvo de amor é um novo Meus amados, boa tarde na doce, na eterna, na maravilhosa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo no coração de todos os rádios ouvintes, aqueles que já vêm há décadas nos ouvindo através das ondas curtas, a Rádio Voz Missionária, na faixa de 31 e 49 metros. Obrigado, queridos, Deus vos abençoe. Muitas pessoas ainda têm seus radiozinhos de ondas curtas, né? Tá difícil conseguir um bom receptor, mas se você deseja ter um rádio de ondas curtas, vai lá no Google e digita lá rádio de ondas curtas. Vai aparecer muitas empresas, até megas empresas, vendendo radiozinhos de ondas curtas. Eu pude observar aqui, pelo menos em 2K melódromos aqui, Camboriú e Balneário Camboriú, vendendo também ali rádio de ondas curtas, bem interessante, uma versão bem modernizada, tem a MFM, tem ondas curtas, tem entrada para USB, enfim, um rádio 5 ou 6 em 1, muito bom mesmo, a um preço bem acessível, e eu fiz um testezinho ali com um rádiozinho desse, uma marca não conhecida, e realmente pega o sinal de ondas curtas. Rádio Voz Missionária, ondas curtas, 31 e 25 metros, ondas curtas, 49 metros, frequência 5.940 kHz, 10.000 watts de potência, com nossos transmissores instalados em Camboriú, Santa Catarina, Brasil, Sistema Missionário de Comunicações Limitada.